chega em mim com intimidade, eu não entendo legal. Eles não querem me ver sorrir, só querem sugar, então suga meu pau. Eu sou o sul polar mais frio do norte, eu congelei aquele pau. Quando ele provou essa geada, ele ficou de cara, tem balinha, é mal. Sucessada, ativada, assentada, afiada, na visão não passa nada. Terror zero, eu passei por ela, ela ficou travada, peidou finina, farofada. Vadia tá escaldada, porque sabe, eu sou trembala. Sabe, geralmente evito entrar em conflito, eu não compito. Se chegou no teu ouvido, isso é um mito. Ninguém está no meu nível, isso eu falei, afirmo. Tô culpada com as paradas e tu inventando buchicho. Dinheiro na minha mão, isso me dá um tesão. Dinheiro na minha mão, sem botar o joelho no chão. Dinheiro na minha mão, levei a falência, aquele cara cuzão que falava pra eu ter atenção. Tinha que jogar muito meu rabão. Tu quer me apanhar, é mesmo sua puta. No porradeiro eu sou meio bruta, mas gatinha, eu tô na minha luta. Tô na minha meta, ela é absoluta. Tu não tem as manhas, você é matuta. Vivi de fofoca, parece a Catiúcia. Esses negros me vêm por aí, querem me degustar como se eu fosse fruta. Piranha, assisti, minha vida tá secando muito. Eu não explano minha vitória, isso não me dá fruto. Como se eu fosse uma série me assistindo muito. Seu marido rendendo 700 por minuto. Tu quer me bater, piranha? Eu não quero nem saber. Olha esses piercings, esses cílios, não vou me envolver. Essa merda custa caro pra eu perder com você. Se eu perder uma unha, garota, você vai comer. Ela quer ser eu porque eu sou o que ela não é. Eu não forço, eu só sou esse tipo de mulher. Todo de um taco, não quero usar paté. Só enche se for meu saco de dinheiro, se não fé. Piranha, assisti, minha vida tá secando mal.